Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavado com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Confesso que sou um pecador, em iniquidade fui formado, e bem conheço a maldade do meu coração. Conheço, Senhor, as minhas transgressões, a minha impureza e os meus pecados. Mas agora estou confessando e suplicando o teu favor. Sei que o Senhor é misericordioso. Sei também que o sangue de Jesus Cristo pode limpar agora o meu coração. Perdoa-me, purifica-me, ó Jesus, ó meu Senhor, ó meu Salvador. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor. Pois que mais alvo que a neve, teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve.